deixe as ondas te levar. Menina, deixe o sol te aquecer e te bronzear de amor. Deixe as ondas te levar. Menina, deixe o sol te aquecer e te bronzear de amor. Em sandália, de decote e saia, pura inspiração. Pra quê? Pra mais uma canção de luau. Não sei se o sol brilha nela ou ela brilha no sol, mas brilha os olhos dos boy. Ela deita sobre a cama, os moleque cresce o sói. As namoradas se zanga de mão dada, gera a autodesconfiança. Olhar não arranca pedaço, mas tira as alianças. E ela passa, os assovios formam uma sinfonia. É caça pra aqueles que têm mente vazia. Que nada, até na areia mostra firmeza. É bela que faz as feras vira presa na dela. E o apelido ficou pra trás. Aqui é silêncio, que quem come quieto come mais. Mas se eu dou sorte, ajoelho, agradece a Deus. Que se as ondas não levar, deixa que levo eu. E lá vai ela, linda, tão bela, singela. Flutua na areia, malandro, chora na dela. Quando ela passeia, se quando vindo é rosto lindo, ainda é corpo escultural. Sorridente, perfumado, igual a ela, não é igual. E os caras dizem, tá maluca, essa mina é uma patricinha. Mas por eu ser vagabundo, ela vai curtir a minha presença. Jeito, estilo, carinho, a curtição. Improviso ao pé do ouvido, a minha pegada. Então, deixa a onda te levar. Deixa o sol te aquecer, vem, deixa eu te mostrar que eu posso te enlouquecer. Você não vai se arrepender, vai ser feliz, vai pedir bis. Vai entender que como eu faço e fiz, ninguém mais vai fazer. Não é musa do verão que some, ela encanta o ano inteiro. Ela é sonho pra quem dorme, meu encanto verdadeiro. Maravilha, só luz brilha, ainda mais sobre o luar. Mas dá licença pra eu e ela, o luar é particular. Deixa as ondas te levar, menina. Deixa o sol te aquecer, de amor. Deixa as ondas te levar, menina. Deixa o sol te aquecer, te bronzear de amor. Oh, oh, te bronzear de amor. Oh, oh, te bronzear de amor. Aquele lindo sol de sexta-feira, eu subi na vermelha. As ondas pareciam ser só minhas. De repente alguma coisa pra se admirar. Deitada sobre a areia na beira do mar, trajando um belo corpo quase todo nu. De pinta de sereia, tudo se levantou. De azul entrou no mar. Seu corpo molhado nitidamente, onde o litoral é embaçado. Ela expande a sua beleza invejada por onde passa. Pra homens puro desejo, mulheres uma ameaça. Ela é fonte de inspiração e ofusca o sol. É quem comanda a ação, fez do seu corpo um anzol. Ela para o futebol, ela desfila em campo. Ela demonstra talento, ele se perde no encanto. Ela rouba a brisa, chega até ser hilário. Lucidez dos 4h20 faz nego acertar o horário. Trabalho bem elevado, ela se faz mais envolvente. É sem chaveco furado, sem bancar de inocente. Me envolvo no corpo dela, ela se envolve no meu. Ela quer brilho da lua, mas eu prefiro o seu. Por ela que nasce o sol e a praia se enche de amor. Quero ela só pra mim, então faço o sol se pôr. Deixa as ondas te levar.